Até deram a dica lá, vou fazer, tomar banho de arroz. Tomar um banho de arroz pra dar, começar o ano agora, né? Arroz é pro celular que caiu na água. Não, não. Não, aí o arroz seco. Não, mas isso aí é cura ressaca, banho de arroz? Deve curar. Quer dizer, acho que não, não pode fazer nada. É. Tu não pode beber. É limpeza, limpeza da alma. Propriedades curativas do banho de É, arroz. tu toma o banho de arroz, aí vai deitar, vai, sei lá, ficar quietinho. Não vai beber, não. Não vai se meter com espírito ruim, não. Ó, gajo, seja bem-vindo ao Carraspana Cast. O pessoal já está na mesa? Aproveita e leva mais uma cerveja, opa! Olá, olá, galera! Desejar aí a todos um bom momento. Estou aqui com o João Godoy. E aí, pessoal? São Valverde. Ah. Oi! Olá, olá! Ó, a gente vai aqui. Hoje o papo é falar como é que foi nosso final de ano e como é que a gente faz quando exagera, né? E como é que a gente também faz para dar um tempo na bebida, sabe? Como é que é segurar essa marimba aí e parar no álcool aí um tempo. Então, vamos ao episódio. Vou falar uma coisa pra vocês, então. Meu fim de ano foi uma bosta. E assim começa. E assim começa o episódio de hoje. Marcha Fúnebre. Foi brabo, cara. E não, porque o Natal eu tava na casa da minha mãe, né? E lá tem aquela galera do passado, as más influências, sabe? Aquela que a mãe fala, filho, não ande com esse menino, má influência. Eram os meus amigos, né? Vou pra sempre, essas desgraças. Mas aí, cara, não tem jeito. Na casa da minha mãe, enchia lá todos os dias. E ficar enchendo caixa de cerveja do lado do boteco, assim. Fiquei mal. Aí, no ano novo, de presente, né, e de castigo, passei a virada fazendo churrasco com os outros. Foi bravo, cara. Mas comeu um churrasco, pelo menos? Claro, né, pô, o churrasqueiro é o que mais come, mas é meio triste, né, cara? Você, pô, vê as pessoas lá em Copacabana, né, se alegrando com o show de Anitta, assistindo fogos, e você lá no Jardim América, num calor do caralho, aquele raio laser esquentou a terra o dia inteiro, à noite ele deixou a lua no lugar esquentando a terra. Tá, aquela brasa. Você do lado da brasa, fazendo churrasco, e o pior de tudo, nenhuma gotinha de gelado. Porra, teve isso. Achei que você tinha tomado um negocinho. Que absurdo. Não, ano novo foi restrição alcoólica. Falando, foi um castigo e tanto. Eu queria começar justamente por isso, porque o meu é muito triste, cara. Assim, acho que a gente pode ir falando, né, o mais tristinho, aí depois vem alguém que teve um mais ou menos, e aí vem o ápice da conversa, porque realmente o meu, você pode ver até o meu tom de voz. Ah, mas pô, o Natal foi legal. Não, o Natal foi legal, estraguei, né? Veio aquela estragada, mas aí então. Veio aquele patroa relinchando. Né? Filhão, ano novo você vai ficar de molho. Mas fui, cara. Eu viajei, cheguei 22, todos os dias, sem exceção, o dia inteiro, cara. O dia inteiro. E a minha irmã mais nova tava lá também, a bichinha quase não bebe, né? Caramba, foi bom demais. É aquele negócio de... quem bate esquece, quem apanha lembra, né? É verdade. No dia do Natal, né? Nesses dias que eu tava enchendo a lata. Não sei também se é amnésia alcoólica. Foi tudo pra casa do caralho, não lembro quase de nada. Mas o churrasco no Réveillon, eu lembro cada segundo, cara. É uma eternidade. Virado, né? Eu olhando, os mosquitinhos se aproximando. Eu ali, churrasqueiro, calor do caralho, suando as tampas. O total. Não, eu devia nem ter falado isso, né? Eu devia ter inventado alguma história, né? Seria melhor. Não, mas é a vida. Fim de ano. Então tá, não, vamos fazer a vida. Como deveria ser? Vai! Eu fui pra Angra. Caraca, sinistro, moleque! Caralho! Estralando. Não, não consigo. Quando eu penso em Réveillon, a imagem que volta pra minha mente é a da grelha, da churrasqueira. É, assim, tá, e eu é foda, pô, cara. Ainda bem que tem um ano inteiro na frente pra você esquecer desse momento. Mas diz que, assim, quando você começa fazendo uma coisa no ano, você faz essa coisa o resto do ano todo, né? Ah. Mas você imagina, o ano na derrota, vai ser derrota, 2018 tá prometendo pra caralho. Ah, é, você é meio foda essa lenda aí. Não se agarra nela, não. Vamos colocar esperança. Hoje eu vou ser o muxinho aqui da galera, tá? Espero que vocês me entendam. Tudo bem, não. Você roubou meu lugar. Tá recente. Porra, o que que vocês fizeram, cara? Vai, Godoy, conta a tua história. Chora. Não, se o Godoy ganhar da minha de pior, cara, esquece, velho. Pode se matar. Se joga da onde você tiver. Porra, que isso. Eu prefiro não falar sobre isso. Não, fui pra praia visitar meus pais. Não tinha internet naquela porra e choveu 3 dias. Resumiu bem, hein, cara. Pô, cara sucinto. Não tinha internet, cara. Caramba, imagina, João vivendo sem os tweets dele, tadinho, cara. Imagina. Não, mas até um Spotify, né, pra dar uma animada na música, um YouTube. Pega aquele LP do seu pai lá do Raul Seixas e manda ver, cara. Se afasta das tecnologias. Não tinha nada, cara. Eu tava quase considerando fazer alguma coisa absurda, tipo, ler um livro. Que isso? Não. Não, ficava no banheiro lendo rótulo de shampoo. Se escondia, né? Gula de remédio na cozinha. Ai, meu Deus do céu. Pô, mas isso aí foi o Natal, né? O ano novo. O meu foi o ano novo. Ah, é? Natal no sol. Natal eu fiz obra, tive que tirar uma pia, instalar uma pia. Caralho! Pintar parede. Pô. Foi foda. Que isso? É. Né? Não, foi mal. Comecei o ano pagando os pecados. Fim de ano dos derrotados, hein? Pelo amor de Deus. Eu chamei a pauta suicida aqui. Eu devia ter feito isso, não. Tinha que estar falando de carnaval. Caramba, tinha que ter mudado. Pô, achei que ia ser sucesso, ia só história boa. Meter lança, né? Cachaça. Não, é. Eu achei que eu ia ser o mais bobo da história. Conta alguma coisa boa pra gente, Roger. Ah, então. Não, o Natal foi zero, né? Que minha família toda foi pro sítio, levou até o cachorro. Só ficou eu e as tartarugas. E os vizinhos chatos aqui, que como não tinha família perto, eu mandei tomar no cu. Eu xinguei todo mundo com liberdade, né? Finalmente repreendendo. Mas o Natal foi zero. Agora o Réveillon foi legal. O Réveillon deu uma... Porra, tô de ressaca quase até agora. Pra São Paulo, aí já enchendo a cara 3 dias antes do Réveillon, já, o dia inteiro. Tomava o café só pra o protocolo, né? Café, um pãozinho na chapa. Aí meia horinha depois, já a primeira latinha e vamos que vamos, até a hora de dormir. Isso, pô, cozinhando, fazendo as paradinhas. É hora de desmaiar, né? É, então, aí que foi, que eu não bebi nada. Natal em casa, eu bebi até um pouquinho, mas nada sensacional, né? Agora, pré-Réveillon foi legal e aí o Réveillon fui pra casa de uns amigos. A gente levou lá um Chester, né? Uma paradinha pra fazer aquela... Só aquele suspensezinho da ceia ali, né? Suspense não, a cena, né? Que fingindo que alguém vai comer cena de ceia de Réveillon, né? Aí devemos... Podia ser de isopor... É, não, só pra... Na foto, né? Antes da virada. Mas aí sei que botaram lá um DJ que foi foda lá, um sistema de som bacana. Aí eu comecei a entornar. No início eu fiquei sentadinho, quietinho, né? Só vendo a galera, muita gente que eu não conhecia. A virada, fudeu. Me deram a garrafa de espumante na mão pra eu abrir. E todo mundo tava com a garrafa de espumante também na mão. Começou e estourou. Não, então, eu estourei. Aí botei a minha tacinha, né? Bebi o primeiro gole, fui abraçando todo mundo, feliz ano novo, tal, tal, tal. Cadê alguém pra dividir a garrafa? Tava todo mundo com a sua garrafa. Então, no biquíni. Então, já comecei o ano matando a garrafa de espumante, sozinho. Na biqueta, aí. É, então, eu joguei, era aquela tacinha de acrílico, joguei fora, já fui na mamando aquela garrafa ali, aí que foi meu erro, né? Que 1 hora da manhã eu já tava mais louco que o Batman, já dançando. Aí, depois veio cerveja, cerveja, cerveja, cerveja. E foi assim, aí quando, cara, sei que quando eu parei pra dar uma sentada, doeu tudo, né? Doeu o joelho, pé, doeu a porra toda, e olhei e já era dia. Era 7 porradas da manhã, eu sentado, a galera... Já era dia, 12:15. Não, não, não, a galera ficou até meio dia lá, dizem. Mas ainda, como a gente ia pegar... que eu não fiquei pra ver. Aí bateu uma lombreira, né? Que aí, como foi muita coisa, a conta veio rapidinho, né? Tava mal... Aí fui lá na cozinha, peguei as travessas, toda suja mesmo, de frango, de pernil. Pernil não, qual é o nome da bolinha? Tender. Tender. Sim. Abracei aquela porra, chamei o Uber, me caguei todo, que ficou vazando óleo na minha roupa. Ué. Meu doidão. Mas não deixei, acho que não deixei vazar no carro do cara não, que ele não reclamou. Mas tem que ver como é que estão essas estrelinhas. Não, tá boa ainda, eu fiquei preocupado com isso. E... mas foi tá sucesso. Que nota que você tá aí? Oi? Que nota que você ainda tá? Ah, 4,87, eu acho. Caralho, hein? Porra, é cliente. Porra, se fosse Black Mirror, você era elite. A retrospectiva do Uber. 150 corridas, caralho. Tinha que ter vindo dinheiro pra eu chorar. Eu gastei essa porra. Não, ele não é bem pra veio... te mostrar. Uber é baratinho. Não, que ele mandou aí. É baratinho, uma corrida no mínimo é 7 prata, peguei 150, faz as contas, é foda. Mas é corrida de 30, demorando mal aqui, eu só pego corrida de 30, 50, é foda. Nessa daí que ele te engana. Porra, não, e foi... no... ah, quer dizer, peguei o Uber lá no Réveillon, foi tranquilo até. Tava muito acima, não. Já peguei piores. Aí depois, meio-dia lá, eu desci pra Santos, a gente desceu, tava sem trânsito, mas foi uma viagem complicada, né, que eu soltava o corpo. Não me mexia pra nada, até pra não causar ebulição, né, desci a serra tranquilo, sem falar, sem porra nenhuma. Já dei uma segurada na marimba no dia primeiro. Do dia primeiro até 4 da tarde do dia 2 foi zero. Tava com a garganta seca, tava com dor de cabeça, o olho doía, tava de ressaca, enjoado, perna doendo. Tive que tomar uma sequência de medicamentos, aí foi foda. É que você misturou um monte de coisa também, né, cara? O duro do final de ano é essa parada de ficar misturando coisa pra caramba. Aí a tua ressaca vem, dê aquela ânsia. Se você tá nessa ressaca de fim de ano, que é aquela ressaca de champanhe, aí tem aquele tio teu que abre um uísque, começa a contar a história da vida dele e fala que ele é um vencedor. E dessa daí vai uma garrafa de uísque embora. Aí é champanhe, uísque, aí você tomou cerveja mais cedo. Cara, aquilo lá vira uma mistura potencialmente perigosa. É isso que mata, cara. Esse negócio que mata, faz a ressaca do começo de ano ser brava. Pode ver, por isso que o ano só começa depois do carnaval, cara. Galera, primeira semana de janeiro, cara, todo mundo com aquele olho inchado, pulsado, né? Que é bochechona assim. Você sente que quer vazar álcool do cara. É isso, o começo do ano é isso, cara. Aquela ressacona brava, violenta. Graças a Deus, no meu fim de ano eu não tive essa ressaca. Por quê? Esse fim de ano foi só cerveja. Aí, pô, Natalzão, pô, passei incólume, zero ressaca. Muito cerveja, mas aí vem minha mãe, né? Oh, é um alcoólatra, meu Deus do céu. Aí você sai pra comprar mais umas latinhas. Vai aonde? Acredito, meu Deus do céu, criei um filho pra isso. Virou um alcoólatra. Fez a pressão da velha subir. Isso... Mas é difícil, isso é um procedimento normal, entendeu? Mãe, isso fica com ressaca. Não, é isso aí, pra... deixa essa conta chegar depois. É, então, deixa pro eu de 2018. Tem que ter alguma alegria. Caramba, retrospectiva 2017. Chorei, cara. Caramba. Como, cara? O cara vai assistir a retrospectiva de 2017? Cara, deve ter aumentado substancialmente a taxa de suicídio, cara. Não, foi foda. A Globo tentou botar Despacito em todas as partes da retrospectiva, mas eu só chorei, só teve notícia ruim. É por isso que não dá pra assistir. Faz um retrospectivo mental. Ali, quando tá no, naquele dia 30, dia 31, né? Na véspera, senta na beira da cama, mental, tenta lembrar de alguma coisa boa. Porque se depender da Globo, cara, vai ser só enganação mesmo. Mas é foda, né? Até na minha vida também, se eu fizesse isso aí, não ia dar certo também, não. Cara, 2017 é de ninguém. Talvez não, os caras ficaram na Mega Sena, né? Mas a Mega foi na virada, né? Ainda tem isso. Foi, né? Foi antes disso. Tá, que é 2017. Já tava... já chamado de Mega da Virada, que é pro outro ano. Já conta como outro ano. É, já era. O cara que ganhou a virada, o 17 dele também foi uma bosta. Foi. Tanto que o cara que ganhou 3 vezes na Mega da Virada, teve um cara que fez 3 jogos iguais. Ele só fez 3 jogos iguais porque deu erro. Quer dizer... se tivesse dado certo em 2017, ele gastou dinheiro a mais. É, pra ganhar a mesma grana. Não, mas no fim deu certo, porque ele ganhou 3 vezes. Então ele ganhou 3 vezes mais. Do ou só ele? Teve 17. Só que ele pegou 3 partes das 17. Ah, entendi. Não, aí foi bom. Aí foi. Mas foi um negócio que deu errado, que no fim deu certo. Você vê, ele fez um pulão pra ele e pegou 3-4. A virada sempre faz essas merdas, cara. Que eu sempre jogo muitas vezes também. Tomara que eu ganhe um dia, né? Esse ano não foi esse ano. Pô, se eu tivesse ganho, eu acho que eu ainda tava vivo, cara. Como é que é? O pessoal tá falando agora? Que ranço. Que ranço. Que ranço desse ano. O que te faz dar um tempo na bebida aí? O que faz eu dar um tempo na bebida? Tem várias coisas, cara, que faz dar um tempo na bebida. Mijar a cor de Coca-Cola. Mijar a cor de Coca-Cola faz o cara dar um tempo na bebida. Essa aí tu inovou. Essa daí tem que explicar agora que você cara, inovou muito nessa parada aí. Eu fico assustado, meu amigo. Ele mijou escurinho. Aí o doutor falou, ó, mijou escuro, tem que parar, meu amigo. Tem que dar uma segurada aí, vai tomar remedinho. Mas o que que tu fez? Toma remedinho. Mijou pupilha, que porra que tu fez? Radioatividade. Caralho, que merda. Não, é... Calma, qualquer coisa. Probleminha no rim. Probleminha no rim, o camarada dá uma segurada. Probleminha no fígado. Ah, como é que chama? É, eu ia falar aeristoblastose, mas não é isso. Isso é Pokémon. Bom, e aí você tem que ficar maneirinho, cara. Vai no botequinho, não pode beber, não. Vai tomar aguinha, vai tomar Coca-Cola, vai assistir um amiguinho tomar, pô, uma cervejinha gelada na sua frente. Tudo. Zero gordura. Seu petisco vai ter que ser aquele petisco light. E palmito. Azeitona. Mas não pode, ó. Nem tudo, cara, de palmito, hein? É foda, tá foda, hein? Caralho. Não, mas isso é pra quando você tá com problema no fígado. O atual é rim. Provavelmente que alguém te meteu uma bicuda no rim na hora que você tava caído, cara. Será? Apanhar a mídia preta? É, caralho. Deu um chute ali nas costas, meio pra baixo ali, acerta o rim, faz sangue. Eita! Ah, então tem um amigo nosso aí, especialista em espancamento. Ou apanhou ou bateu, né? Acho que geralmente quem sabe é quem apanhou, né? É, então, vamos lembrar aquele negócio. Quem bate, esquece, quem apanha, lembra. Então a gente já sabe que o nosso amigo lembrou que toma chute no risco. E você já viu alguém batendo e ficar acompanhando a urina do outro? Ah, mas é, responsabilidade, né? Porra, tu acha que bater é bagunça? Bateu, porra, no outro dia. E aí, meu camarada, tá mijando escuro. Porra, é isso aí. Não, cara. Não apanha mais. Tá roxo? Põe um gelo aí pra melhorar. Passa pente no hematoma. Tem isso. É isso, né? Tem aquele negócio também, quando... Essas voltas de fim de ano também, que você come aquele negócio gorduroso. Sabe quando você fica aquele gosto de big no fundo da garganta? Come... Agora. Caramba. Passei três dias, rapaz. Não vomitou, não. É só aquele que sobe naturalmente. Aquele... Isso aí é difícil de você beber quando você tá com esse negócio também. É verdade. Hipocondríaco, né? Falando só de... Não, mas eu falei, quanto mais tempo passa, a gente vai ficando especialista nessas coisas. Daqui a pouco a gente fala de gota, ai, meu ciático. Vai ser feio. Quando meu joelho não dobra, eu não bebo. É foda. O tempo vai passando e vai piorando. Ah, mas é, seguindo nessa linha aí, eu só dou tempo na bebida também. Quando eu tô tomando remédio, que eu sou meio... Aí eu sou chato com isso, porque eu odeio tomar remédio. Então já que eu tô tomando, vou fazer essa porra direito. Mas, geralmente eu abandono o tratamento no meio, né? Quando começou a dar a primeira melhora já, aí eu já também não... Porque médico é muito, muito neurótico. Fala médico. Pro médico, nem pra mim, nem pro você, metade. Vamos jogar. Mas é isso aí, depois de beber pra caralho, tem que dar um sabático ali, tem que segurar, porque é foda, cara. E já, ó, daqui ó, 3 semanas é carnaval já, aí já vem fudendo de novo. É, o carnaval é aquela época... Falta tudo Falta? É, cara. É dia de versão. Não, mas 4 semanas, eu exagerei. É porque aqui no Rio já começou, né? Domingo agora já teve, esse final de semana tem mais carnaval, já, desde o Réveillon já deve ter tido um bloco lá, meia-noite 10. Meia-noite 1. Já saindo de Copacabana, indo pra algum lugar. Se não teve, tá aí uma baita ideia, a gente criar nosso bloco. É, então, deu meia-noite 1, bem, já segue no bloco ali, já carnaval. Organizou o bloco, já estão ouvindo aí. Logo meia-noite e meia aí. Saí do lado de Copacabana. Puta merda, meu Deus. Imagina que... Não, sai do Leme, que é mais tranquilo. Isso. Aí já desemboca em Botafogo e já dá pra fazer alguma coisa. ótimo. E você, Godoy, você para de beber por algum motivo? Qual que é o teu motivo? Cara, tem aquela ressaca moral, né, que magoa forte, né? Aí a gente tem que segurar. Tá certo. Lembrar, fica triste. Não, lembrar que é o foda. Não, é a ressaca então. Moral, porque a ressaca a gente já tá até acostumado, a gente já tem nossas técnicas, sabe o que é? É beber Coca-Cola com 2 litros de água, chá de boldo. Agora, a ressaca moral é foda. O triste é, por exemplo, você bebe em um lugar tipo festa, o pessoal vem e te mostra foto, vídeo de você fazendo merda. Isso é muito ruim, cara, né? Às vezes é até pior quando não tem os registros. Quando só tem o registro das pessoas. Ih, né? É fodeu, que todo mundo aumenta, né? É, aí, cara, aí é foda, mano. Você fica naquela. Mas aí, ainda tem um mistério, tem a dúvida. O problema é na hora que tem a foto, tem o vídeo. Não, é, mas eu entendo o ponto dele, por exemplo. O avião, cara, você entrou na balada, tem que desligar o celular. Aí, essa é a festa do jogador de futebol. Não, mas é isso, essa parada do não ter a foto é que o pessoal aumenta muito. Então, tipo, você faz uma merda, você se joga no chão. Caralho, tu pulou de um lugar pro outro, se jogou no chão, rasgou. É, o pessoal aumenta muito, então é, eu entendo. Tive colega que fez um strip na formatura dele, ele subiu em cima da mesa e tirou a calça. Um monte de gente viu, só que não tem foto disso, então é tranquilo. Então, ele tirou a calça. Provavelmente quando o pessoal conta a história, fala que ele ficou de cueca, pelado. É isso aí, cara. Foda é isso. Isso amplifica a tua ressaca moral. É, porque você fala, pô, de calúnia. Estão me defamando. Mano. É foda, mano. E não tem como controlar, né? A rádio é foda. Depois fica na boca do povo, meu amigo. Já é. Ficar na boca do povo é a alegria da galera. O povo esquece. Não, é. A minha teoria é, faz outra merda já por cima, que aí já passou, a anterior já ficou no passado. É maior ou pode ser uma merda menor? Não, até menor. Não, depende, né? Se a primeira foi estratosférica, assim todo mundo vai lembrar e fodeu. É. Mas... É uma relação é, tamanho tranquilo. Da merda com o tempo que passou. É. Então, assim, se for uma merdinha, faz outra logo ali, daqui a pouco tu faz outra também, tá tranquilo. Mas é foda. Agora, o Godoy, eu achei que você também... Você é um cara que a patroa é tranquila, né? Ela não dá aquela algema, não, pra... Porque isso também é um motivo pra parar de beber a algema, né? Algema outra... A mulher engole a chave, fala, ó, hoje não vai beber não, filhão. Aí você não tem nada dentro de casa, só um leão velho na jaula, dentro de um lado pro outro. O leão dá aquela escarrada... Tem esse motivo também. Aí você faz igual presidiário, cara. Você pega resto de comida, joga na privada, deixa fermentar. Caralho, faz um vinho que porra é essa? Só uns dias, cara. Mas só... é técnica de sobrevivência, pô. É, não sei se sobrevivência tem o nome disso. Não, então, você já tá tomando esporro do teu bebê. Imagina quando ela vê essa merda no vaso da banheira. Aí é divórcio. Tá caro essa porra, não. Vai limpar essa porra ainda, é foda. É melhor beber o álcool 70. Não, sacanagem, mas é foda, é, né? É álcool 70, metade água e meio limão espremido. Aí, caramba. Dar... O cara já tem a tática. Bom, tá, dá uma parada, é bom, que a gente tá falando que sempre que dá uma parada é ruim, mas às vezes ter essa pessoa no lado aí pra dar uma parada é fundamental na sua vida. Exatamente, ela que te impede de ir no preto todos os anos da sua vida. Então, que às vezes fica eu aqui sou solteiro, aí às vezes fica igual o Chaves e o Seu Madruga no churros. Roger, você vai beber? Não, não vou beber não, Roger, tá foda. Aí eu tenho que ficar eu conversando comigo mesmo, você não lava a louça há 3 semanas, Roger, o que você vai fazer na rua? É foda. Ter alguém já pra fazer esse papel já te facilita também. É importante terceirizar a mão na consciência, né? É, claro, que a gente não vai botar. Deixa que os outros procurem isso aí. Não desenvolve a competência, né, cara? Tem que ter essa competência também, pô. Senão, um dia sem alguém fazer isso pra você, você perde o limite. Ah, mas a ideia. Não, sacanagem, mas é isso mesmo. A questão é a hora que a pessoa não tá junto. Tem você já tá com a pessoa, não, daqui a pouco alguém me para. Vai indo, a hora que você vê, você vai em Caraguatatuba, nu. Então é isso. episódiozinho pra começar o ano, clima de ressaca. Também estamos gravando meio tarde. É o horário que deu pra gravar, que tá foda também. Juntar três cabeças, isso é difícil. E começo de ano é aquele negócio também, cara. É foda. Você ainda tá na ressaca. É, então, estamos no ritmo bem devagarinho. Ressaca, mas ainda tá na ressaca. E aquele ritmo do ano que não começou ainda, mas já tá exigindo muita coisa, já tem que se mexer, esse ano tá exigindo muita coisa, tem que acordar, foda. Eu ia tá sendo a pior parte a gente gravar só depois do carnaval, né, como de praxe, mas... Não, e a ideia, a gente ia tentar deixar um monte de episódio gravado pra ficar de férias, mas não rolou. Deu pau, acontece. Então é isso, beijo, beijo, nos vemos semana que vem. Pessoal, até semana que vem. Tchau.